Há 12 anos consecutivamente você ouve e participa de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP FM de São Carlos. Mande uma cartinha para nós e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Confete, pedacinho colorido de saudade, ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Mas vamos nós com música. Ele era paulistano, mas fez sucesso no Rio. Ele era o general da banda, ele era o saudoso intérprete Breakout conosco para defender, em arranjo do maestro Guaraná, do Fernando Lobo, Ai Cachaça! Nelson Gonçalves e mais um grande sucesso do carnaval. Nelson Gonçalves, nas festas momísticas, era muito cantado. Nelson Gonçalves, Dorivelto Martins, Arranjo do Zacarias, Caixinha do Ademar. Música política, hein? Ainda para os nossos ouvintes desta pedida, pela USP de São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, novamente ele, o general da banda Breakout. E seu sucesso, que tem a assinatura do Armando Cavalcante, Maria Escandalosa, uma crítica ao funcionário público. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você deixa essa barriga, mas não suba pra cabeça, ai. Tenho três fracos na vida, dinheiro, cachaça e mulher. Com dinheiro eu compro cachaça e pago pra quem quiser. Só não posso perder a cabeça, senão eu perco a mulher, não é? Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você deixa essa barriga, mas não suba pra cabeça, ai. Tenho três fracos na vida, dinheiro, cachaça e mulher. Com dinheiro eu compro cachaça e pago pra quem quiser. Só não posso perder a cabeça, senão eu perco a mulher, não é? Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você pensa pra minha vida, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Tenho três fracos na vida, dinheiro, cachaça e mulher. Com dinheiro eu compro cachaça e pago pra quem quiser. Só não posso perder a cabeça, senão eu perco a mulher, não é? Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você me canta na vida, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça, você me canta na vida, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Na famosa caixinha do Ademar, e deu livro, deu remédio, deu estrada, caixinha abençoada, já se comenta de norte a sul, com Ademar tá tudo azul. Quem não conhece, quem não ouviu falar, na famosa caixinha do Ademar. Se comenta de norte a

bom, mas que bom mesmo que você, gentil ouvinte, está conosco, ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mande e-mail para nós para solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br. O nosso site para que você nos acompanhe por esse mundão afora. www.usp.br/radiousp. Você pode ouvir esta pedida ao vivo. Ela também estará à sua disposição em arquivo. Mas vamos nós com música. Vamos sim. Nós vamos agora com este conjunto formidável, Vocalistas Tropicais em nosso coreto imaginário. E este conjunto dá um show nesta interpretação. Música assinada pelo Paquito, Jacarepaguá. Nuno Roland Saudoso, juntamente com Clio Melodia, arranjo do Radamés em Atali. Nuno Roland defende do Braguinha João de Barro, que beleza de composição, Lancha Nova. Para os nossos ouvintes, nós temos mais uma composição política. E ele, Nelson Gonçalves, novamente em nosso coreto imaginário, defendendo em arranjo Zacarias, do Arlindo Marques, Se Eu Fosse o Getúlio. Sal no ar, sem paquetar também a gente pode amar. Porém, o lugar deste mundo maior é pra mim, Jacarepaguá. É hoje que eu vou me acabar. Com chuva ou sem chuva, eu vou pra lá. Eu sou pra Jacarepaguá. Mulher é mato e eu preciso me arrumar. É hoje que eu vou me acabar. Amor, oh, lancha